foi pensando em você. E para você que eu escrevi esta canção, para que o Espírito de Deus possa lhe falar melhor a respeito do seu grande amor. Onde está você que deixou a congregação? Seu lugar vazio ficou aqui entre os irmãos. A igreja chora, sentindo falta de você, porque foste embora. Meu irmão, por que sofrer? Por que foste embora? Meu irmão, por que sofrer? Sabe, meu irmão, você deixou um vazio aqui entre nós. E até hoje a igreja chora. Chora com saudades de você. Uma coisa eu quero que você saiba: que lá por onde você está andando, lá por onde você estiver, creia numa coisa: nós, a Igreja de Deus, estamos aqui orando por você. Este mundo agora lhe oferece muito mais. Tudo é engano. Este mundo não tem paz, porque como outrora você vive enganado. Volte enquanto é tempo. Se tua alma chora, volte enquanto é tempo. Se tua alma chora, olha, eu gostaria de expressar toda a verdade, todo o amor que o próprio Jesus tem para com você. Não fica triste, não. As portas estão abertas para você. Venha. Venha ocupar o seu lugar que está vazio aqui entre nós, porque você é muito importante para Deus. Ele te ama, Ele te quer cada vez mais. Entrega a Ele o teu caminho e confia nele, e o mais Ele fará. E a gente vai ficar aqui orando a Deus por você.